Foi um sonho de verão. Vou varrendo. Só o meu que é baixo, cara. Fala gritando! Gritando, hein? Domingo! Domingo! Manda mais uma pra... Mais carradeira pro menino. Piuí, piuí, piuí, coloca a mão no meu ombro. Piuí, piuí. Ah, não, essa é muito gay. Ainda bem que eu não cantei. Piuí, piuí, piuí, agora eu vou te. Nossa, ainda bem que não tava gravando, né? Não, o resto que é gay. É a continuação, é piuí, piuí, piuí, agora eu vou sodomizar. E aquela bunda gostosa, cara, tinha uma bunda grande. Alô. Cara. E a hora que eu fui ver, era traveco, cara. Opa. Manda mais uma pra gente, porque tá começando Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Vendramini. Oh. Eu sou o Paulo Meneghel. Oh. E aqui é o Alemão Ohana. Oh. Vinícius Fischer. Oh. Bruninho Proença. Oh. E Fernando Bach. Oh. Começando mais um episódio do Tosco Chanchada Podcast. Hoje a gente vai falar sobre as revistas masculinas. Se liga, porque hoje tem muita p***aria pela frente. Mas primeiro a gente vai dos e-mails, beleza? Vamos que vamos. Põe uma música bonitinha pra nós. Põe aí pra nós. Põe a musiquinha. Olha aí! If you wanna rock, just rock! Começando mais uma sessão de e-mails e comentários do Tosco Chanchada Podcast. Rapaz, o negócio rendeu, hein? Funcionou então o seu pedido de... De socorro, SOS. É. Mandaram então? Aumentaram aí o número, né, de e-mails e comentários. É, número também de downloads. Quase que o servidor vai pro, vai pro vinagre, mas... Esse mês, com certeza, o nosso servidor irá pro vinagre aí, cara. Ir pro vinagre? E aí? Ó, os jargões e afim já foi. Ir pro vinagre. Ir pro vinagre é aqueles ovo rosa que tem no bar, que fica lá no vinagre, lá, sabe? Fica lá e fica no vinagre. É, aham. Uhum. Chega de enrolação e vamos pros comentários, então. Comentário aí do Fabiano Monteiro. Muito bom o podcast. Eu sou o fanático de Street Fighter, de criar calo nos dedos, cara. Isso me lembra controles do Super Nintendo, na época em que eu não sabia o truque da camiseta, cara. Isso me lembra punheta. É que você jogou o controle do Top Game. O controle do Mega Driver, aquele primeiro que tinha, era monstruoso. É, o Vinícius tá lembrando da banda, né, cara? Verdade, o Mega Drive. A versão que eu mais gostava era o Turbo, porque como o nome já fala, a velocidade fez o jogo ficar mais emocionante. Outra versão que eu jogava muito era dos fliperamas. Já perdi as contas de quantas máquinas eu quebrei de tanto socar os botões. Parabéns e sucesso pra vocês. Valeu, Fabiano Monteiro. Ele não fala aqui de onde ele é, mas fica ligadinho no Tosco Chanchada. Ligadinho! Show da Xuxa. Ui! Comentário também do Everton Ajizaka, 26 anos, de Benevides, no Pará. Logo é ali, perto, cara. Né? Pertinho, né? Ele diz o seguinte, que Street Fighter fez parte da minha vida. Joguei muito a versão de rodoviária. Aquela que ficava cheia de Hadoukens e outras maluquices dessas. E enchi de calo nos dedos jogando no Super Nintendo. Bons tempos. Nossa. Todo mundo tem calo e põe a culpa no videogame, né, cara? Isso que é o... E o cara tem calo entre o dedão e o... e o indicador e fala que é por causa do videogame. É, videogame. É por causa que ele usava muito o L, né, cara? Saúde, aí demais. Destrói o dedo por causa do L. Verdade. Parabéns pelo sucesso, vida longa e próspera para o Tosco Chanchada. Valeu, Everton. Muito obrigado pelo comentário aí e segura que o episódio fica ligadinho. O episódio novo promete, beleza? Aí o comentário também da Cafeína, lá do Pauta Livre News, que inclusive mandou uma mensagem de voz aí no último episódio, né? Cara, eu não tinha prestado atenção num pedaço da mensagem. Ela falou que a prima dela via chamando ela pra fazer sabão, cara. É estranho, né? É, aí quando você une com o que ela colocou lá no... No que ela falou lá, o que é fazer sabão, né, meu? O termo, fazer sabão. Fazer sabão nada mais é do que colar a xareba. Cafeína, se um dia você for fazer sabão com a sua prima, por favor, filme e mande pra gente, que a gente coloca no nosso blog. É. Ela diz o seguinte: muito bom, meninos. Obrigada pelo áudio e pelo elogio do Bebendo Fumaça, que é o blog dela, né? Eu sempre tive um certo tesão no Ryu. Ui! E ratificando o fato do filme ser o Carlinhos Brown dos filmes, a primeira vez que me pediram em namoro foi na sala de cinema, durante o filme, de frente ao Van Damme. Puta! Que pariu, velho. Na hora do facão, hein? O facão subiu e o cara lá, vou ter que pedir namoro agora. Passar o facão agora. É verdade, tem que ver se passaram o facão, né, velho? Aí ela diz o seguinte, cara, que depois disso nem o namoro deu certo, cara. Também, né? Ah, você queria o quê também, né, cara? Começando assim... É, Cafeína, vale lembrar também que eu sei que você tem tesão pelo Ryu, mas ele é japonês, né, então... É. Temos conclusões, verdade, né? Temos conclusões ser, a tirar aí. Apesar de ser bombado, essas coisas assim, lá embaixo deve ser como nos outros. Como o japonês. Tem um comentário aqui do padre também, mas eu não vou ler não, porque... Não dá moral pro padre, não. O padre não, tá cheio de conversinha, eu já avisei pra ele que se ele não parar de frescura, a gente vai contar os podres dele aqui no podcast. Eu vou contar hoje, sobre o que é hoje, pera. Entendeu? Ó, vai sair um episódio aí, eu vou contar todos os podres do padre. Vai ser o nome Padre Exposed. Uncut. Director's Cut, né? Então você para de frescura, padre, senão você tá ferrado na mão do Tosco Chanchada Podcast. Comentário do Zé. Cara, vocês pularam a versão Champion Edition do Street Fighter 2. Cara, o Zé tá louco, cara. Eu tenho certeza. A gente falou 2 segundos da versão Champion Edition. Eu tenho certeza. Tá escrito aí, ó. É, eu lembro que é o Champion Edition. É, acabou. É, a gente falou. Aí o Vinícius falou alguma merda. A gente distraiu. E já acabou era. Acabou passando. Aí a gente lembrou, sim. Ele fala também que a gente não comentou da versão 3D. É porque a gente não, sim. Isso a gente aí não foi quis, proposital. Né? É isso. Aposto. É. Bom, mas enfim, o Zé é o cara que é um dos divulgadores do Tosco Chanchada, né? Em breve vai estar participando aí também. Fica ligadinho. É. E tá aberto o desafio, hein? Qualquer um que quiser tomar um pau aí, entra em contato com o Perna. Tem que dar 2 perfects no Perna, depois dar 2 perfects no Alemão, aí você tem direito de jogar contra mim. Oh, falou o Akuma. Eu sou o truque, rapaz. Falou o Akuma. Aí você vai jogar contra mim com o Zangief. Só se você derrotar o Zangief que eu vou pegar o Ken, meu. Abraço aí pro Zé e abraço também pra todos os alunos do Zé que ouvem o Tosco Chanchada. É isso aí, perfeito. Tem um comentário também aqui do Leonardo Bob, que é fã de carteirinha do Tosco Chanchada, e diz o seguinte: e aí, galera do mal, valeu pela situação... pela citação do Pauta Livre. Já ativei a nossa escrava sexual, Cafeína, para fazer uma pauta onde conseguiremos unir os podcasts e gravar algo juntos. Seria divertido mesmo. Cara, imagina Tosco Chanchada e Pauta Livre News. Imagina a gente ter uma escrava sexual, cara. Eu não tinha pensado nisso. A gente vai ter que arrumar, nem se for uma boneca inflável, cara. Cara, é mesmo. Falta um item aí no Tosco Chanchada. Eu vou lá no bar te buscar o Cone também. A gente tem que ter vários... Ah, eu tô fora. Vários personagens. Não, você tem que ver o Cone, rapaz. Sentar no Cone. Ah, não, o Cone só come quem capota de bêbado. Quanto ao podcast, mais uma vez ficou show. O tema nem vou comentar, que me agradou, pois sou muito fã de Street Fighter. Não tenho mais nada a adicionar, pois falaram o necessário. Somente sinto falta dos bons tempos onde jogava Street de rodoviária em um bar daqui da região. E os bêbados ficavam imitando os golpes até que um dia Um que deles bosta, deu um Hadouken na cachaça do outro e aí sim virou um Street Fighter live action no bar. Yoga Play. É verdade. Ele disse que vai mandar o áudio em breve, né? Que ele ficou devendo pra gente e disse que é pra liberar a propaganda do Ring of Fire pra download. Olha lá. É, vamos pensar no seu caso, Leonardo Bob. Mas vê aí um esquema que a gente participa assim, beleza? Libera aí o ring pra ele, ó. Quero ver que tem coragem de liberar o ring. Ring of Fire. Comentário aí do Fabrício Romano, né? Camarada nosso aí, que isso. Inclusive saiu um conto dele aí no... Namorado da Ju? Namorado da Ju. Oh, não precisa falar que o cara é namorado da Ju. Precisa envergonhar o cara, pô. Vai, continua aí, deixa ele falar. Eu não termino aí. Ele diz o seguinte: concordo com o Perna, o filme do Mortal foi uma bosta. Realmente foi uma bosta. Os filmes de games e quadrinhos não eram levados a sério e eram voltados ao público mais infantil, como Spawn, o próprio Street Fighter, com um grau de violência mais baixo para não precisar do selo indicativo de idade, o que iria no sentido inverso do público-alvo. Hoje, apesar de ainda não haver um bom filme inspirado em game, vide Tomb Raider, né, e Resident Evil. Puta, Resident Evil, verdade, é muito, né, ruim, cara. Puta, é. E o Tomb Raider também, cara. Tudo eu ruim. Eu não vi, cara, Tomb Raider. Eu vi o primeiro, eu sei que tem uma cena do tubarão. O tubarão vai chegando assim, isso embaixo da água, normal, meu. Não tava numa piscina, nada não. Ela dá um soco na cara do tubarão. Ah, beleza, então. Eu não vou comer essa gostosa, não. Cara. Os produtores se tocaram que, assim como os games violentos e controversos são os que fazem mais sucesso, quanto mais sangue, sexo e porrada na tela, melhor. Quem sabe alguém ainda faça uma versão decente do Street. Ah, eu duvido, mas enfim. E achei que vocês não fossem falar sobre a série animada. Aquilo era maravilhoso. Cara, a Kami tomando banho populou meus pensamentos punheteiros da época. A Chun-Li era muito púdica, mas daria um caldo bom também. Mas tem gente sem dignidade que pausava o jogo. É, né? É, tem gente que não tem dignidade alguma, cara. Valeu, Fabrício. Precisa dar uma passada aqui pra divulgar o livro aí, beleza? Assim que der aí, dá uma chegada aqui no Tosco Chanchado e faz o seu jabá. Abraço. Comentário aí de Samuel Varela também, lá de Crato, no... Acho que é Ceará, cara. Kratos. Kratos. É da hora Kratos, esse nome, hein, cara. Kratos. É, cara. Olá, pessoal. Essa é a primeira vez que escuto o podcast de vocês, seguindo a indicação do podcast Pauta Livre. Hã? Se não fosse o Pauta Livre, a gente tava morto. Fala sério. É, isso aí, o pessoal. Metade lá dos comentários é do Pauta Livre. E ainda indica, gente. E quando eu vi o tema, tudo sobre Street Fighter, aí que foi que interessei mais. Gostei muito desse jogo, na minha opinião é o melhor game de luta que existe. E gosto mais do lutador Ryu. Ele é muito melhor que o Ken. Será que ele tá jogando o mesmo jogo que a gente? Não é possível, rapaz. Cara, só ele é cafeína que gosta do Ken e a cafeína tem seus motivos. É os do Ryu, né, mano? Do Ryu. É do Ryu, que o Ken é melhor. É que eu tô... Não dá pra discutir. Ele fala o seguinte também, ele fala que sobre o truque de dois pra cima, dois pra baixo, esquerda, direita, esse truque é para os jogos da Konami. É. Então, esse sim, mas aquele pra baixo R, pra cima L, Y, é verdade, BX, tava errado. Então confessa aí, Vinícius, vai. Tem, ó, e da Konami tem isso no controle e isso no botão. Tem o cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, A, B, A, e tem BB, XX, A, Y, Y, frente e trás. Que sai a mesma coisa, mas ser feito no botão. É inútil, né? É, mas enfim, lembra um código que eu falei? Ah, no Superstar Soccer. Ah, é pra canhoto. Assim. Lembra um código? No episódio eu falei sobre um código que fazia na máquina de fliperama e que apareciam uns números lá, eu descobri que aqueles números eram estatísticas de jogadores, cara. De quais jogadores foram mais jogados, sim, e tal. Sim. Mas o Ken ganhava, né? É. Gostei muito do podcast, já está na minha lista de preferidos. Valeu, pessoal, um abraço. Abraço, Samuel. Aproveita e espalha aí o Tosco Chanchada pra todos os seus amigos, beleza? Comentário do Nicolau. Faz tempo que não aparece por aqui, hein? Nicolau. Já sabe o resto, né? Cara, fantástico. De onde vocês tiraram tantos detalhes? Joguei muito Street, só que não tinha videogame. Eu ia na casa do meu vizinho. Grande abraço a vocês todos. Não quero nem ver qual vai ser o próximo tema. Não quer, né? Não perca por esperar. Se você não quisesse, você não estava ouvindo nesse exato momento, meu querido. Mas se ele não quer, também é algo de se suspeitar, né? Ui! Então, o próximo tema é o tema. Inclusive, ele fala o seguinte: onde eu faço inscrição pro campeonato aí, ó, Vinícius? Acho que surgiu um... Não é um campeonato, cara. É um massacre se você for lutar contra mim. Ó, e o Fabrício também quer participar do campeonato, cara. Mas, ó, do campeonato de Street ou de Bet? Não, Street, tá bom. Pra jogar comigo, vocês têm que dar 2 perfect no perna, depois 2 perfect no alemão, cara. Aí vai jogar, ó, super jogador secreto, né? Sou secreto, rapaz. Cara, o Rodrigo também deixou aí o comentário. Diz o seguinte: eu jogava essas coisas em arcade, mas era num fliperama mal frequentado. Aí um dia me roubaram as fichas e me bateram, cara. Tinha que ser o Rodrigo. Não, sem zoeira. Eu não gosto de duvidar das pessoas, mas o Rodrigo eu acho que nunca jogou fliperama na vida. Rodrigo, que lorota é essa, rapaz? Se quer postar alguma coisa, pode xingar a gente. Não tem erro não, Rodrigo. Você é da turma. Cara, não, e olha a história Karate Kid dele. Ele diz o seguinte: no dia seguinte, entrei no karatê e voltei ao fliperama. Já sei, né? Nem precisa falar o resto. Pô. Para mostrar o que tinha aprendido na primeira aula. Deu um Hadouken lá no... A sede de vingança era tanta que bati nos marginaizinhos. Louco, rapaz! Oh, yeah. O cara fez uma aula só. Eu vou fazer karatê, irmão. Saindo daqui eu vou pro karatê. Desde então, Street Fighter pra mim é só na rua. Rapaz, cara, você luta tá... jiu-jitsu, né? Isso tá com uma cara de paia, cara, de não, mentira deslavada. Mas é paia mesmo, o Rodrigo é um fanfarrão. É isso aí, chegou um e-mail também do Éder, né? Ele diz o seguinte, cara: energia de planta, o famoso plâncton. Cara, é verdade. Essa, cara, foi foda, muito bom. Trocadilhos engraçados pra cacete. É um trocadilho do carilho, né, cara? Ele diz o seguinte: que Shang Long é o dragão do Dragon Ball Z. É, certeza. Cara, o Dalsin não é o pior, não. Eu só jogo com ele. Putz, cara. Deve ser bom. Ele ona na. Não, mas o Dalsin não é ruim mesmo, não. Pelo menos no Super Street, né, cara? Souber jogar com ele direitinho, dá pra fazer uns negócios legais. Dá pra soltar o Yoga Fire bem lento, mais fraco, teleportar nas costas do cara e o cara fica sem defesa. Aí pega o Yoga Fire, faz a câmera lenta e você mexe a cabeçada no cara. E já tontei a cabeçada de 2. Muito louco. Dá uma cabeçada bem no céu da boca do cara. Dá uma bolada no queixo do cara. E ele fala o seguinte também, daquelas frases que a gente falou lá de... dos golpes, né? As traduções do tipo Tiger Robocop. Na cidade dele lá, se falava Tatarugen, cara. Nossa. Tatarugen? Isso é o Tatsumaki Seppukyaku? Sei lá, cara. Tatarugen. Eu acho que é o Tatarugen. É o Totai. Totai do Bruno. Ele curtiu muito a vinheta dos motéis Brioco. Disse que quer dar uma passada por lá. Aquela lenda dos elefantes lá do Dalsin e da banheira, ele disse que ouviu falar também. O filme do Street pra ele foi ótimo, cara. Tá, cara, não, você vai esperar o quê do cara que joga com o Dalsin, cara? Cara, foi a segunda pessoa que eu ouvi falar isso. A primeira foi o Van Damme. E o Raul Júlio não gostou, né? O Raul Júlio ia falar, mas... ele morreu. Não deu tempo. E agora ele falou que gostou. Mas assim, ele explica por que ele achou legal. Porque na época ele tinha 10 anos, né, cara? Então ele achava que era muito mal feito, então era legal. Ele já gostava da tosquice desde aquela época. Ah, sim, como um filme B, é legal, sim. É. Cine Trash. É, ou C. É, tipo um filme do Zé do Caixão, assim. Cara, ele fala uma par de coisa aqui, o Éder sempre participa do Tosco Chanchada na divulgação, nas retuitagens, em trazer pessoas novas aí pra tá ouvindo o Tosco Chanchada. E ele é da casa já. Mande também seus e-mails e comentários, né? Comentário é só chegar lá no post, tem um espaço lá embaixo, digita lá aquilo que você quiser. Inclusive xingar a gente, eu acho engraçado que até agora só recebemos... elogios, né, cara? Pô, tem medo da gente. Só se foi você, rapaz. O Rodrigo me xingou de burro. Ah, mas... é verdade. Sabe que eu dei um pau nele, cara? Quando ele na rua aí... ele chegou com o karatê dele, eu com o meu Muay Thai. Ah, não deu chance pro cara. Eu não queria ficar lá no Hadouken, eu soltei uns Tiger nele, meu. Sem chance. É isso aí, comente lá, mande seus e-mails para email@toscochanchada.com com suas sugestões e críticas e etc. Inclusive, a gente tem um aviso aqui para dar, que é o seguinte: se você passou por alguma situação embaraçosa, escreva pra gente, mande no e-mail aí, email@toscochanchada.com, ou uma mensagem de voz. Preferencialmente, uma mensagem de voz. Né? Uma mensagem de voz seria mais bacana. Você grava uma mensagem de alguma situação embaraçosa que você passou aí e manda pra gente, que as melhores vão estar incluídas aí num próximo episódio em que a gente vai falar sobre situações embaraçosas, beleza? É, tem a comunidade também no Orkut, que está aí atingindo a estrondosa marca de 26 participantes. Bombando! Estratosférico, né, negócio? Você pode entrar lá, eu ouço o Tosco Chanchada Podcast e escrever alguma coisa lá, porque ninguém posta porra nenhuma lá. Eu nunca escrevi nada lá, eu acho. Ninguém nunca escreveu, escreveu? Eu só entrei só por dó do perna mesmo. Não, eu tenho 16 comunidades no Orkut. 16 só. E essa é uma delas, e aí eu nunca falei lá, meu. Vou excluir essa bosta dessa comunidade. Não entrem, hein, galera. Não entrem. Siga a gente também no Twitter, né? twitter.com/toscochanchada e fique sabendo aí das novidades em primeira mão, sobre os posts e sobre também os próximos podcasts, beleza? Dicas da semana? Então, eu tava lá em São Paulo, resolvi ver Transformers, vi a versão dublada porque não tive tempo de esperar o legendado e mesmo assim gostei, meu. Muita violência, muito robô cortado no meio, tripa de robô voando pra lá e pra cá. É verdade, cara, bem brutal, assim, pra um filme, consideravelmente, não é um filme adulto, essas coisas, mas muito bom e engraçado também, viu, galera? Muito legal. Quem gostou do 1 vai gostar mais ainda do 2. É, Michael Bay só sabe fazer isso mesmo, né, cara? Explosões e brigas. Meu, tem tripularam, então, né? Meu, tem um... Só tem explosão, tiro, bombas e... Tem uma cena lá, cara, que o Optimus arranca a cara de um robô, meu. Olha o spoiler. Olha o spoiler. Conta o final aí, vai. O Optimus morre, cara. Pegadinha do malandro. Ou não. É isso aí, galera. Chega de blá, blá, blá, coisa e tal, porque agora começa a p***ia, beleza? Eu Valeu. Quero ver mulher pelada, porra. Desde quando será que existe relatos aí de imagens? Desde a invenção da imprensa, né? Mas desde antes da invenção da imprensa, né, cara? Já se desenhava, então, aí era HQ masculino. Na Terra. Eu acho que criaram os desenhos pra fazer p***ia, cara. Igual a internet, que é feito pra... Foi criado só pra transmitir p***ia. Será que quando Deus criou a Eva, ele tava pensando em p***ia já? Com certeza, cara. Com certeza, cara. É, a primeira coisa que ele falou lá, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Crescei-vos deve ter alguma conotação sexual. Ele falou crescei-vos. Cresce. É, ele Adão falou, cresça. Ele falou cresceios, calma, verdade, Adão. Ele falou cresceios, né, cara? Cresceios. Falou que seios. Falou que seios? Multiplicai-vos. Sabe como é que é Lost in Translation, né, cara? Tem alguma imagem nas cavernas, assim, que tinha... assim, cara? Não, na caverna não sei, mas os romanos tinham. Não, os romanos devia ser a G Magazine. A Grécia, né, cara? Já tem a história da Grécia antiga e que já rolava. Mas porque na Grécia atual não tem mais, né? O pessoal não, é tudo respeitoso. Lá, o pessoal é tudo casto. Eles vão tudo na igreja, é uma beleza. É ortodoxo. Rapaz. Ui! Ah, beleza. Cara, mas no século XX, a primeira revista masculina aí que se tem notícia é uma revista chamada Esquire, cara. Não conheço. Que não sei quem é a capa da. É a Fender. Dercy Gonçalves. Stratocaster, né? Que isso, cara? Ninguém entende essa piada. Ninguém entendeu a piada. Não, entendi, mas é muito ruim. Não, eu entendi, pô. Mas eu não ri, não, cara. Vai ter grilo. Vai. Pode não, mas a Dercy não pode ser, porque nessa época a Dercy já era uma MILF, né, cara? Década de 30. Cara, grande MILF, cara. Década... Tem alguma MILF famosa? Tem, a Vera cara. Fischer. Oh, a Vera Fischer. Não. Não? Você fala nas revistas? Não, tinha vários, cara. Vários. Ah, na revista. Colocaram que a... Essa que pousou agora, a Ana Paula Tapalipo, eu acho que ela tem 38, eu acho que colocaram ela como mil. Então, pô, mas... Eu não acho. Essa mil. Ana Paula Tapalipo é linda, nova. Hein, cara. É muito bonito. Alguém explica o que é MILF? Mothers I'd Like to Fuck. Pois é, mães que eu gostaria de f***er. Cara, tá aí um problema de ter mãe bonita, né, cara? Só que minha mãe é trabuco, cara. A Larissa? É a Larissa, minha mãe é a Larissa. Cara, a Squire, ela saiu aí na década de 30, cara, na América, né? E isso prova que os... Na América, cara. É, tinha que sair de lá, né, Paulo? Na América é muito velho, cara. Não, me espanta não ter saído do Japão. Mas certeza que a primeira de bizarrice, tipo, coprofilia... Não, mas, cara, dizem que os primeiros, assim, tipo, o pessoal de começar a fazer essas paradas... É o pessoal do norte. O pessoal do norte da Europa, cara. Escandinávia, essas porra. O leste europeu também é famoso. É tipo a Transilvânia. Eu me lembro que algumas, aquelas revistinhas 10x15 lá, pornográficas, as que eram fodásticas eram as que tinham um selinho assim, tipo, garotas... Bem ali, né? É. Garotas norueguesas, cara. Essas, pode crer. Né? É igual black metal, né? Cara, mas ó... É from hell. De certa forma faz sentido, porque eu me lembro de uma vez que... Uma molecada, acho que saiu lá do Amazonas, cara, pra disputar um campeonato. Uma revista dessa? Não! O que eu pensei... Não, ainda vai, né, cara? Porque não devia chegar nada lá. Melhor resposta do Acre, né? Campeonato de punheta. Não, o Acre não ia ser, porque o Acre não existe, né, cara? Era o Onanista Championship, né, cara? Mas o cara, pra ler essas revistas, tem que ir Amazonas. Então, mas... Então, mas... Ô, Dele! Essa galera aí que eu falei do campeonato, a molecada foi tudo lá pra Noruega, cara, disputar um campeonato juvenil. Não, molecada tudo 17, 18 anos. Campeonato juvenil do quê? Futebol. Cara, todo campeonato no Brasil é futebol. Já subentende-se que é futebol, entendeu? Eu sei que tinha uns moleques tudo estragado, bicho, mas ficaram com cada menina que... Cara, não dá pra acreditar. Cara com dó, né? Coitado, vem de longe, feio desse jeito, pobre, vem de longe. Cara, eu acho que a molecada não quis voltar de jeito nenhum pro Brasil, cara. Não queria voltar de jeito nenhum, cara. Ainda mais pro Amazonas, né, cara? Não, o cara é Amazonas, daí vai pra um país desse. Onde os caras tiram leite do pau. Os caras ficam o dia inteiro no mato, tirando leite do pau, porra. Cara, mas a revista Playboy, ela surgiu da Squire, cara. Na verdade, um funcionário de lá, que era o... Hugh Hefner. O próprio, ele era funcionário da Squire, aí ele saiu na década de 50 e... Foi abrir o seu próprio negócio. Ou o negócio das outras. Ou se não der certo, ele come o estoque, né? Cara, eu acho que aquele velho, cara, porque hoje ele tá velho, lógico, né? Tá eu acho que ele... louco. Eu acho que ele... Não, você tá de sacanagem. Vai. É louco. Você vê ele lá no Girls of Playboy Mansion, o cara tá no couro ainda, velho. O cara é foda. Eu acho que ele devia ir pro Guinness, porque eu acho que ele foi o cara que mais c*** modelos nessa vida, cara. Cara, ele deve ter c*** muito, cara. Cara, imagina. Será que ele ainda... Ou não, né? Vai saber a vida sexual dele também. Vai saber se o cara não é broxa da indústria. Okay. Não, ele falou que o Viagra salvou a vida dele, cara. Então ele é o cara que mais comeu. E pro cara assumir que toma Viagra, tem que ser muito macho. Tem que ser, cara. Se bem que daqui a alguns anos, né? Que fale por você. Não, eu digo assim, daqui a alguns anos vai virar um lance normal, né? Igual tomar aspirina. Igual êxtase, né? Igual êxtase. Vai ver que quando surgiu a aspirina, as pessoas tinham vergonha, né? Eu aguento a dor de cabeça. Aí eu tomo aspirina. Ah, não acredito que você tá nessa. Quando o Hugh Hefner lá, ele fundou a Playboy, ele queria mais ou menos aí um esquema igual era da Squire, que rola até hoje. O padrão da Playboy é que tem uma atriz ou uma celebridade, né? E tem que ter uma Playmate e sempre tem que ter uma entrevista bacana. O Centerfold, né? A Playmate e a entrevista. Sempre tem que ter. Tem uma história boa de um amigo meu, cara, que uma vez foi na banca e ele ia comprar Playboy. Mas vamos ele ler. Queria ver a revista, ele queria ler a entrevista, que seria uma entrevista com o Lobão. Ele gosta de rock and roll, então falou, vou comprar a revista pra ver a entrevista e tal, né? Aí ele chegou pro dono da banca e falou, cara, eu queria comprar Playboy do Lobão. Pelo menos não era do Leão Lobo. Pelo menos não era o Leão Lobo, né? Aí cara, você imagina o Lobão na Playboy. É, porque imagina o Lobão pelado, cara. Creca. Ai, nojinho. Isso já é um pensamento homossexual, você não tem mais volta, Fernando. Que bosta. Cara, o foda da Playboy, assim, ela já começou bem. A primeira capa da Playboy norte-americana foi a Marilyn Monroe, cara. Olha que beleza, hein? E já, sabia, né? Nossa, é ontem, na verdade. Foi eu os ossos. A revista, né? É. Cara, ó, se eu de verdade ou não, não importa, cara. Ele é mal educado, come com as mãos. É, cara. Ah, como diz o Rafinha Bastos, né, cara? É igual os mil gozos do Romário, né, cara? Uns foram amistosos, né? Não valeu não, muito. Não, velho. O que importa é o que eu penso no íntimo. O Vinícius é igual comeu. O Vinícius é igual aquelas crianças, né, cara? Vê a menininha na escola e fala, ah, é minha namorada. É. Ela não sabe. Faz uma menina ruim e fala, ah, não importa como. Não, mas ele é dito. Mesmo com a Squire, criador da Playboy, eu acho que ele achava que era um tiro no escuro na época. Tanto que ele lançou a primeira edição sem numeração, cara. É igual o nosso, é o zero, né, meu? Episódio zero do Tosco Chanchada. O nosso tem numeração. É, zero, o dele pô. Nem zero tinha, cara. Ele foi só Playboy. Só Playboy. Tinha outro nome, Playboy, também, antes, né? Eu tava vendo que ia ser a tradução. Boy. A tradução, cara, é irônico, mas era um viado, um bicho viado. Não um viado bicha, que era o meu símbolo e ia chamar a revista do viado, cara. Nossa, a revista. Cara, que tosco. Eu não sei como é que é a tradução de viado em inglês, mas... É, G. Virou G Magazine depois. É raí. Não, mas imagina, cara, na década de 50 sair uma revista de mulher nua, cara, era... Não, é revolucionário. Não, é realmente então. Revolucionário. Pra época, sim, cara. É que a gente já nasceu... Com a invenção da Playboy, entendeu? Pelado, então... Mas pra aquela época... Na época de 50 eles nasciam de terninho, oh. Pá. Era foda ficar pelado, hein, mano? Oh, aquele inglês britânico chato, se liga. Fique ligado. O Tosco Chanchada Podcast volta já. Ei, camarada, está com problemas na hora de dar aquela folgada no ganso? Você sempre está sem grana na hora de esfolar a jiboia? Sua mina não aguenta mais dar para você no banco de trás do carro? Nós temos a solução para seus problemas. Motéis Brioco. Ai, amor, me leva no motel hoje. Ela vai, você não vai se arrepender. Motel? É hoje. Se for pra meter, tem que ser no Brioco. Nos motéis Brioco, você não paga nada pra dar aquela chacoalhada na barbela. É muito simples. Nossos quartos são equipados com câmeras que filmam toda a sua ação com a maior privacidade. Pronto, está feito o pagamento. Sua cena de sexo particular vira um filme pornô de primeira qualidade. Motéis Brioco, aqui o barato é louco. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. From the number one station, you come to call a version. Cara, a revista Playboy mais vendida no mundo, a que saiu em novembro de 72, cara... Claudio Hanna, da Hortência, né? Darth Vader. Darcy Gonçalves. Não, isso aí é no mundo. Ah, Darcy Gonçalves entendia muito bem, cara. Pelo menos no Japão, que gosta de bizarrice, é Darcy Gonçalves, né? Aí é, foi a do Vampeta. Girls and Corpses. É do Lobão. Cara, é mesmo. Alemão, fala dessa maldição antes da gente continuar aqui, cara. Cara, eu não sei muito, não. Mas um cara lá no, na América, como diz o Pena. Parece o Bruce Lee falando, né, cara? Ele que ia pra América. A gente que mora aqui no continente Brasil, né? Assim. Um cara lançou uma revista lá que chama Girls and Corpses. Traduzindo em bom português aí, garotas e cadáveres. E o cara coloca garotas em poses bonitas com cadáveres em poses mais bonitas ainda, uma do lado da outra. Procura isso na internet, cara. Não, tem na internet. Não, é? Já liga tem agora, vamos ver. Já no Tosco Chanchado. Já tá lá. Você não acessa o Tosco Chanchado, você tá perdendo, cara. Eu não acesso. É isso aí, você que não acessa os Tosco Chanchado está perdendo. Você que não acessa os Tosco Chanchada, tá perdendo. Então, a Dercy Gonçalves saiu nessa revista aí já. Como morta, corpus, né? Como corpse. Que morta, o quê? Eu tava normal. Saiu o Clodovil nesse aí. Ele também, é atriz. Mas eu entrei no site, cara, desse Girls and Corpses aí, cara. Meu, eu não tô conseguindo acreditar até agora que é verdade aquilo, cara. O Pedro entrou faz 2 meses. Há 2 meses ele não consegue. É uma direção, cara. Não, cara, meu. Mostra não, umas mas onde ele arruma corpo? Ah... Cara, é um coloveiro, acho. Você pode... Eu acho... Por exemplo, uma universidade arruma um corpo a cada 10 anos, cara. Como é que esse cara arruma um monte de corpo, cara, pra posar, velho? Ah, cara, o mercado negro é... Eu não sei como é que é fora do Brasil, cara. Se for... Não sei. Se for... O Perno até levantou aí. Pode, cara, ser falso, né? O jeito é o seguinte, cara. Eu vou explicar pra você como é que eles fazem. Eles vão na balada, pegam uma pessoa... Dá o Boa Noite Cinderela. Ei. Leva pra casa. Episódio 3. Tira o rim, costura e dá pro cara pôr na faz foto. Entendeu? Vai dar pro cara. Dá não, pro mas cara, são os pedaços, tá, né? É o cadáver, Paulão. Não, é isso que eu tô falando, irmão. Arranca o rim. O cara morre. Entendeu? O cara morre. Ai. Aí, em vez de deixar na banheira cheia de gelo, ele arranca. É verdade, o corpo do cara, entendeu? É tipo, ó, eu vou jogar, fora mesmo. Você vai comprar ou não vai, meu? Ainda bem que não é o fígado, né? Já peguei o que eu queria. Você vai querer o resto? E são, assim, umas minas gatíssimas, cara, nas fotos. Os corpos mas também? Que eu não, falo, não os as minas. Ah, mas e os corpos? São de mulher ou de homem? Não dá pra saber, cara. Tá só ele o tá osso. Em posição. Mas nossa, tem... Nossa, mas rola um lesbianismo necrófilo, assim, ou não? Não, mostra as minas só abraçadas, assim. Ai. Fazendo gracejos. Fazendo gracejos, chupando assim. Chupando um fêmur. Nossa, amor, que fêmur grande. Aposto que meu fêmur ia satisfazer, chupando, cara. Chupando a cabeça do fêmur. Lambendo a narina do morto. Nossa, que nojeira. Não, se for real, cara, meu, as minas são fodásticas porque, assim, sorri com aquela catinga que deve estar, tá, cara. Porra, às vezes eles passam uma tocheira. É só jogar um avanço no ar, rapaz. O negócio é mata bicheira forte dodge. Dodge, cara. Dá medo o nome, né? Compre já o seu. Desodorante usado em 9 a cada 10 trogloditas, cara. Mata bicheira forte dodge. Cai os pelos do cara, né? Aqui, o desodorante do homem... Masculino. Feliz. Do homem das cavernas. Oh... Voltando a Playboy, né, a Playboy mais vendida aí, que foi em novembro de 72, foi uma modelo aí chamada Pamela Rawlings. Diz a lenda que ela vendeu mais de 7 milhões de revistas, cara. E quem que é essa moça aí? Cara, nunca vi mais gorda. Hoje ela deve ser moça. Não, e o detalhe é assim, que nessa época não tinha um controle específico das edições, eles não tinham... Numeração. Uma numeração, assim, numeração acho que já existia, mas não tinha um controle legal. Então, eles acreditam que essa foi a mais vendida. Tem algum motivo dela ter vendido tanto, assim? Ela era alguma coisa na época? Deve ser de graça, né, meu? Não é possível. Não, aí não é venda, né, Vinícius? É pela tiragem que eles contam. Não, mas... Não é pela grana que entra, não, pela mas tiragem. Aqui tá escrito a mais vendida, cara. Ah, vai saber. Diz que essa mulher aí, ó, ela vendia Avon. Aí ela, na hora que ela não vendia nada de Avon, ela oferecia a revista, entendeu? De porta em porta. Mas teve alguns países aí que a Playboy foi proibida, né? Na Ásia... É um ótimo país, a Ásia. Então, eu conheço já o presidente da Ásia. Ele ia falar África também. Jogou ele. Deixa eu terminar de ler aqui, não, porra. Não. Vamos ressaltar que você falou o país Ásia. Não. É o país Ásia, o país América. Calma. Carla Pérez, ó, desde escola. Não, é o país Ásia, o país América. O que mais de país que tem aí? Posso falar? País Europa. Mediterrâneo. Posso falar ou não? Depende, meu. posso falar? Você foi pra Califórnia, na Europa também? Ah, não, o continente californiano é maravilhoso. Eu ia falar na Ásia, eu ia citar os países. Mas... Ah, ok, ok. Vai, posso? Posso? Claro, claro. Deixa eu molhar o biscoito, pelo menos? Por favor. O pessoal tá indo embora. Cara, em alguns países da Ásia aí, na China, Coreia do Sul, Índia, Malásia, Tailândia, Taiwan e por aí afora. A Oceania, né? Valeu, pessoal desses países que estão ouvindo. Queria falar que Playboy é maravilhoso, vocês estão perdendo. Aposto que no antigo bloco soviético também não, né, cara? Tipo no... No Líbano, no... É, na Inglaterra, fazia parte do bloco soviético. Que pariu, viu? O Perner, ele brinca, mas na verdade o Perner, ele é especialista em geografia. E o bloco soviético é um bloco do carnaval lá do Lyon, na verdade. Esse ano quase ganhou, cara. Ataque soviético nele! Cara, mas nesse meio aí, cara, no Japão, por exemplo, a Playboy é uma edição própria lá deles. Peraí, mas como é que a Sabina Sato saiu então, porra? Lá no Japão tem uma edição especial, assim, porque lá não pode mostrar os pelos pubianos, cara. Então, bizarro. Então fica... Raspadinhas. É, seria uma boa. Cara, eu não consigo entender isso, cara, dos japoneses. Eles são os mais pervertidos. Daí você pega as fotos na internet, assim, os quadradinhos... Você vê os filmes dele, é os pior que existe, de bizarrice, e não pode mostrar a mulher pelada. Não, duro que aquilo não é nem pia, né, cara? Aquilo lá, não sei o que que é. Acho que é insanidade, cara, aquilo que os caras fazem. Meu, eu vi uma parada uma vez... Eu comecei a ver e desanimei, cara. Desanimei. Broxou. Desanimou e broxou. Na hora, cara. Umas minas lá destroçando um sapo lá, junto com o cara. Que e isso, cara, isso, cara. Que coisa demente, cara. Mas não pode mostrar os pelos da xixi. Então. Enfiar o sapo na puta pode. Mas não pode mostrar. Não pode mostrar. Bem amigo da Rede Globo. Então, voltando ao assunto dos pelos pubianos, a japonesinha aí. É, quando aparece, então, tipo, às vezes você vê na internet, dizem, eu não vejo essas coisas na internet, umas fotos de japonesa que aparecem os pelos, então provavelmente é... Chinesa. Ou chinesa, não, ou... Coreana. Tailandesa. Não, é feito em outro país, é. Área, ou, na verdade, são todas daquele país da Europa. Ali naquele país da Europa. Líbano, que finge ser japonesa, né, meu? É, pode ser. Mas pessoal, eu acho que é só pra sair no Japão que não pode, não é? Publicar no Japão, não é, Perna? Então não pode ser no Japão. Não. No Japão tem uma edição especial. Nos outros países da Ásia que não... Que é proibido mesmo, é proibido. Não, é por exemplo, não é proibido tirar essas fotos no Japão, é proibido publicar essas fotos no Japão, não é? Mas eu não sei, dá na mesma, não é? Não, porque elas podem tirar no Japão e vender em qualquer lugar, velho. Igual maconha. Eu não posso cortar maconha, mas eu posso fumar maconha. Não, se existe outras revistas que mostram os pelos pubianos no Japão, eu não sei. Mas a Playboy em si, ela é... Os caras botam um efeito lá pra não mostrar. Não, é tipo a Playboy no Brasil nos anos 80, né, cara? É também... tipo o c*** das mulheres aqui no Brasil, então. Isso. É, fica Hustler. Hustler mostra tudo. Agora vai na Playboy e eles colocam um... Um blur. Uma sombra. Fumaça negra do Lost, cara. Um blur. A palavra é o blur, cara. Ah, é a fumaça negra do Lost, cara. Uma coisa, fica tudo escuro, cara. Aquele preto, aquela coisa. É o Lostzilla, cara. Vaporiza o ali, né, meu? Pô, mas imagina quando sai uma revista lá que mostra os pelinhos no Japão. Mas, cara, é igual... Eu tava vendo... Até eu vi esses dias atrás aí o povo contra o Larry Flint, que tem tudo a ver com o assunto nosso. E é um filme sensacional, né, cara? E tem o começo da revista, cara. O começo do filme que mostra o começo da revista ali é legal pra caralho por causa dessa parte, cara. Do cara querer revolucionar. E ele usa Playboy uma hora conversando com o pessoal da redação da revista lá. Ele falando, cara, tipo, ele começa a folhear a revista e tal. Ele fala: meu, tipo, vocês pegaram a Playboy desse mês e tal. Aí o pessoal fala: ah, a gente viu e tal. Pô. Vocês aprenderam alguma coisa? Vocês aprenderam como fazer um martini perfeito? Aí os caras, pô, eu não vi essa parte. Entendeu? Ninguém ligava, cara. E tipo, e de mulher mesmo, os caras reclamavam. Aí os caras, quando vai fazer a foto, reganhava as pernas das moças mesmo, entendeu? Era aquela alegria. Tem que mostrar o útero. Eu gosto de revista ginecológica, cara. Cara, a gente tava falando aí das proibições. Por exemplo, no Brasil, cara, no Código Penal, é proibida a fabricação de revistas com material obsceno, cara. Com finalidade comercial. O que é obsceno? Cara, eu e o Fernando, a gente já viu uma vez um posto de gasolina na beira da estrada. Uma revista chamada Do Meu Cinho Sai Fogo. É. Cara, do uma mulher de quatro, cara. Não, na ela capa. Não tava de quatro, ela tava frango assado. Ela tava frango assado. E escrito no, Do Meu Cinho Sai Fogo. Mas aí tinha uma estrelinha no lugar. Tinha uma estrelinha. Então não é obsceno. Quando lança chamas. Então não é obsceno. É algo do gênero. Não, né? Na capa, mas dentro devia ter uma labareda ali. É mais uma lei brasileira aí que não é posta em prática, né? Não se sabe por quê, né? Eu acho que essas leis deveriam ser postas em prática, porque esse país é uma vergonha. Uma vergonha, cara. Tanta lei aí, ó. A gente podia Não, então vamos pra uma curiosidade aqui, cara. Essa eu acho que foi a maior piada de humor negro de todos os tempos. Ever, nunca vai ser uma piada mais Playboy foda que Braille. Essa. Playboy Braille! Você viu a pauta, né? A pauta mole ou a pauta dura? Ué, você que viu, cara. Tá falador hoje, né, cara? Tá... Tira a cerveja dele. Você viu? Tá com a língua solta, então, rapaz. O assunto hoje, né, deixou o menino todo aceso. Tira a cerveja dele. Mas é isso, cara. Sai fogo. Chegou a sair uma Playboy americana toda em Braille, só que... só que... Agora não tem mais graça. Já deu uma foto. Antes. O detalhe é que é só com as reportagens, cara. Claro. Senão o pessoal praticamente ia apalpar as meninas. Ele poderia chegar em casa e falar: mulher, apalpei a Karina Bach. Imagina o Geraldo Magela. Já vi tudo. Bom, vamos pros recordes então das Playboys do Brasil, cara? Não, pera. Mas o cara, imagina o cara apalpando a mulher ali, parece que ele tá apalpando um feto, cara, porque aí é o pequenininho ali o negócio. Nossa, peitinho, que cara, que peitinho, aquele negócio. Que bizarro isso, irmão. Não, é sério, tem que ser em tamanho real a revista. Imagina o peso da revista, cara. É, tem tipo o pôster, né? Poster, então, né? Não, é tipo aqueles boneco de loja de CD, né, cara? Boneco de posto. Boneco Jolinda. Mameluco. Seu boneco. A revista ia custar R$500, velho. Tá vendo? Se põe no lugar do ceguinho, cara. Que nem essa oportunidade. A revista ia custar R$500, mas pra comer o c*** era mil, né, cara? Ia vir com uma boneca inflável, meu. Da modelo. Cara, vocês sabem qual que é o top 5 de vendas no Brasil? Você tem ideia de quem que é a primeira? Peraí. Claudio Hanna. Galisteu. Não. Fischer, Matei Proença. Feiticeira. Eu acho que é a Tiazinha. Tiazinha. Não, a... Acertou? Em primeiro é a Feiticeira, na edição de dezembro de 99. É porque ela saiu 40 vezes já, né? Vendeu... De 89? 99. Ah, bom. Mas, vendeu um... Ela não tava bombada ainda, é aquela... Não. Que 99 ela saiu na Playboy Kids. Playboy for Kids. Oh, e a propósito, essa primeira edição que ela saiu, cara, é... Bacana. Então, agora aqui ela saiu com... Ela tá de véu, tudo, não é? É por isso, porque ela parece o Baraka, na verdade, né? Porque aquela edição que ela saiu com o Vitor Belfort lá, cara, daquela eu não achei muito... Saiu um homem? Não, tem uma edição que sai ela e o... E o Vitor espiando só. Por que será, velho? Ridículo. Tem uma que eu tenho, que eu vi, eu acho, não sei se eu tenho. Ela é bombada. Eu acho que é essa aí, então. Ela é bem forte. Ela posou quantas vezes? Duas ou três? Três. A primeira foi como Feiticeira, a segunda foi como Feiticeira. Depois que ela posou como Joana Prado, que saiu o Vitor lá. Eu acho que foi a terceira edição. A revista dela, a primeira vendeu 1.101.000 exemplares, cara. E deu a ela aí o primeiro lugar. Ô, louco, mas é mais ou menos a taxa de download do podcast em um mês, não é? Um mês? Tranquilamente. Uma semana. Tranquilamente. Ah, então não é grande feito, não. Cara, em segundo lugar fica a Tiazinha. Março de 99. Grande Tiazinha, capa amarela. Foda, a Tiazinha é... Mas será que o Luciano Narihuk tá ganhando alguma coisa com isso? Porque ele lançou as duas, né, cara? Ah. Acho que não, né, cara? Não, cara, ó. Pera aí, só uma... por favor. Não, é que eu acho a Tiazinha meio mascarada. Mas o Luciano Huck... Luciano Huck devia ser empresário das minas, cara. Ele deve ter ganhado alguma coisa em cima, assim. Se fosse o Serginho Malandro, o Alexandre Frota, esses caras aí, velho... Ia ganhar outra coisa em cima, né, cara? Qual é? Também. Ia ter um pornô, já. Mas qual é a edição? Qual é a edição, Vinícius, que saiu ela aí, com algumas fotos num apartamento, cara? Da tiazinha? É. Foi a primeira ou a segunda edição? A terceira ela tá sem. Não, a primeira foi tiazinha, aí depois ela saiu todas com o nome dela e sem máscara. Não, acho que ela postou três vezes também. A primeira tem umas fotos dela em apartamento, cara. Mas a primeira ela tá mascarada. Eu lembro, se não me engano, tem umas fotos assim que tem aquelas saídas de emergência lá, igual tem na... Ela está enfiando a placa de saída de emergência. Nos apartamentos. Ela está enfiando alguma coisa na saída de emergência. É, eu tenho... Ela está tendo nada de emergência, ela tá não, depilando, né? A placa de saída de emergência. Paulitense. A revista da tiazinha vendeu 1.069.000 exemplares, cara. É muito dinheiro. É muito dinheiro, caramba, cara. Terceiro lugar... Essa eu tive, cara. A do Frota? Não. Adriane Galisteu. Cara, Adriane Galisteu foi a minha primeira Playboy, cara. Nossa, e aquela foto também. Ela raspando os pelos pubianos, cara. Edição de aniversário, né? Sabe por que ela raspou? Mãe. Sabe por que ela raspou? Porque ia sair no Japão, não podia ter pelo lá. É verdade, ela tá no Japão. Já aproveitaram. Vendeu a da Adriane. A Adriane, ela saiu... Fez o seu perno, Paulo. Nem o Senna viu, cara. Nada, ó, inclusive eu me lembro que a... Pô, ela vendeu isso porque o Senna tinha morrido, cara. É verdade, cara. Você aproveitou do Senna. Dizem que o Senna ficou morto de raiva. Mas eu me lembro que a capa da Adriane tinha uma dobra especial. Era a capa dupla. É, tinha, tinha uma dobra especial. Sensacional, dobra, cara. Especial, né? Oh, que foto. Dobrinha. Oh, baby. Bom, ela saiu em 95 e a circulação dela foi 815 mil revistas. 95. É, o Senna morreu em 94. É, a gente falou de 15 anos da morte anos, do Senna, cara. Agora é verdade, 95. Eu tinha 12 anos quando eu comprei. Punheteiro! Que mês saiu? Agosto. Edição não, de aniversário. Já tinha 13. Ah, bom! Ah, bom! Ah, bom. Já é um homem que em 95, cara. Em 95 eu comprei também a de dezembro, que foi a Simoni, que era sensacional, cara. Nossa, então, não, quer ver? Vamos fazer uma coisa legal. Ô, Bruninho, qual foi a sua primeira Playboy, cara? Cida Marx. Ah, bom. Grande Cida Marx, hein? Foi bom, hein, cara. Pensei que era da Fran agora, do primeiro do Bruninho. Bom, se fosse a primeira, só fosse a da Fran, ia ser uma decepção. Ó, total, não compre, galera. Ia virar viado. Ô, Paulão, a revista da Simoni tá classificada como uma das cinco piores que já foram editadas. Você é louco, cara. É verdade. Não sei se é que a Simoni. A Simoni, eu queria contar a história bonita. Conta aí, meu. Conta aí. Revista da Simoni, o primo do Paulão. Né? O primo do Paulão arrumou, comprava na época, ele tinha 18 anos, cara. Eu olhava aquilo. Ai, eu olhava aquilo. Oh, e olhava por horas. Por horas, cara. Foi maravilhoso. Ó, Simoni mora no meu coração até hoje para aquela revista. Eu me lembro daquela... Como é que é o nome daquela... É, neta do Lima Duarte, cara? Paloma Duarte. Paloma Duarte. Sensacional, cara. Sensacional. Não acho sensacional também, não. Ah, eu gosto dela, hein, cara. A Cida Mal, a melhor até agora foi a do Bruninho, a melhor primeira. Qual foi a sua primeira, alemão? Ixi, meu irmão tinha tantos que eu nem Não, lembro. É que vocês estão falando de comprava. Cavalas, né? Vocês estão falando. Ah, mas não. Opa, porra, a Cida Marques é do. A Cida Marques é maravilhosa, cara. Não, sim. Não, a melhor primeira até agora foi a do Bruninho. É bem melhor que a do Galisteu. A primeira que eu vi, eu não lembro, cara. Eu vi eu a fogueteira não, a primeira, do Maracanã, não, velho. Não, não foi é a primeira. A Simonini e a Dani Galisteu foi a primeira minha. Não. Eu não lembro. A primeira que eu comprei, a primeira que eu comprei foi a Dani Galisteu. A primeira que eu vi foi a fogueteira do Maracanã, com certeza. Que isso, cara? Que bosta. Vocês não lembram desse episódio? Não. Então o Vinícius vai contar pra vocês agora. Senta que lá vem a história. Lá pra meados de 89, eu acho, 88, sei lá, teve um jogo Brasil e Chile. Ah, aqui no lembro. Brasil, no Maracanã, né? Óbvio. I remember. E lançaram um foguete dentro do estádio. Ah. Aí o goleiro Rojas, que era o treinador de goleiros do São Paulo até pouco tempo atrás aí... Fingiu. Tinha que ser, né? Fingiu, deu uma de viado. Viado. Deu, né? Explicado. Deu. Deu, né? E fingiu que o foguete pegou nele, cara. Aí ele caiu, rolou e não sei como, ele cortou o rosto. Ou com a unha, ou dizem as más línguas que eles tinham uma gilete escondida. Unha comprida, unha comprida, cara. Mas ele tem luva de goleiro, Fernando. Ele tirou. Sei lá, mas saiu lá e aí o Chile abandonou o jogo. Melou o jogo. O Brasil tava ganhando e o Chile queria melar, queria levar o resultado na virada de mesa. Nas coxa. E aí, uma filha da puta assumiu que jogou o foguete no Maracanã. o Rojas foi expulso do futebol, nunca mais pôde jogar bola, e a fogueteira pousou pra Playboy. É, todo mundo, né, que deve ter horrível. Sido uma... Essa eu não vi, essa eu não lembro. Eu nem conheci essa história, eu acho que é mentira isso aí. Não, a história é verdadeira, a mas é certeza é que ela não jogou foguete, cara. Quarto lugar. Dani Bananinha. Não. É, pega aí. Hortência, Hortência. Aracy de Almeida. Eu acho que aí vem a Karina Bach já com época de internet e tudo, hein, meu? Não, não, senhor. Sem chance. Na época de internet acabou com a Playboy, né, meu? Ah, em quarto lugar são as Sheilas. Puta, Sheila. Setembro de 99. As duas juntas? As duas juntas. Ah, não achei tão da hora, não. Uma bosta. Aí não vale o que é duas. A Sheila Mello, eu acho ela... Não sei, eu não vejo graça aquilo. Quer dizer, gostosa. Qual das duas que é a Sheila Mello? A loira. Mas a Sheila Carvalho, a morena, aquilo... Ah, ela é a morena... É lá em casa! A Sheila Carvalho cozinhando, pousou. Lavando, a Sheila Carvalho pousou o mês passado, eu acho, né? Mês isso. Retrasado. Pousou. Pousou. Pousou. E, meu, eu achei podre pra c*** a revista. É moleque, foda. Os caras que... conseguem estragar a mulher da hora, velho. Mas assim, são poucas as mulheres que saem várias vezes e que fica legal. Por exemplo, a Nana Gouveia, cara. Que pariu, Nana Gouveia é outra. É verdade. Entendeu? Foda, ela, qualquer hora que ela sair, ela cara, é... Foda. Não, qualquer hora que ela sair e passar lá em casa... A ex do Belo lá, cara. Minha atual. Viviane Araújo. Viviane Araújo. Só não lembro o nome dela porque eu não respeito as mulheres. Ela tá sempre em casa. Isso é foda, hein, cara. Pelo amor de Deus. Cara, a revista das Sheilas aí, né, de setembro de 99, ela vendeu aí 692... mil revistas, cara. Em quinto lugar... É... Viviane Araújo. Ita do vôlei. Alice de Almeida. Não, peraí. Aquela mina do... Daquele programa de reality show da selva lá. Leca. Ah, você tá indo assim, cara. Não, mas a Leca era do Big Brother. Não, é, a Leca era do No Limite. Não, a Leca era uma morenaça do essa Big Brother. Essa do No Brother. Limite aí fez sucesso também. Eu não lembro quem era. É uma gordinha. Como é que ganhou, né? É Pipa. Uma gordinha. Pipa. O Pipa. Pipa. Lá do alemão ali, o Pipa. Ele gosta de empinar, né? Cara, a revista da Sheila Carvalho, ela é de fevereiro de 98 e ela vendeu 682 mil... Só Sheila. Só Sheila Carvalho. Olha, tá em duas. Então quantos? Quantos ela vendeu? 682 mil. E as duas venderam quanto? 692. Então a loira... A loira vendeu 90 mil. Por 10 mil. Tira metade da quarto lugar e põe tudo pra morena, velho. Ah, mas vamos não somar. Foi tão ruim, cara, a revista da Sheila Mello, que era uma que ela tava vestida de colegial, não é? Mas tá entre as quintas, cara, aí. Não tá aqui. A da Sheila Mello é da hora até, velho. É, a primeira é que ela tá vestida de colegial. Não é muito, muito boa. Não, eu não gosto da Sheila Mello. Ela me tratou muito mal no passado. Você gosta do compadre Washington, né? Ele gosta do jacaré, rapaz. Fique ligado. O Tosco Chanchada Podcast volta já. By wild desire. Seu Toba está fazendo bico. Seu apelido é Pica-Fumo. Comeu pimenta e agora está tomando no cu. Se sua resposta foi positiva, adequira já. Pomadas para hemorroida. Ring of Fire. The Ring of Fire. Voltamos com todos. Tosco Chanchada Podcast. Cara, uma outra revista aí que não sei se fez muito sucesso no Brasil, mas que era fodaça no mundo aí é a Penthouse, cara. Oh, posso passar uma coisa? Não, pode não, deixa eu falar antes. eu pode tenho em casa, eu tenho em casa que meu pai comprou a número 1 da Penthouse no Brasil, rapaz. Ok. Número 1 Penthouse no Brasil. Quem é na capa? Penthouse. Não, é desconhecido total, cara. X. Eu tenho um Homem-Aranha e não falo, tô falando nada, mano. Não, mas ó, você pega pela data da revista, deve ser 70 alguma coisa aqui no Brasil, 80 alguma coisa. Já era bem... já mostrava tal, era tipo ousada, cara, Brasil. Eu achava que era Penthouse quando eu tinha... Era tipo a 13, 14 anos. A Penthouse, ela foi muito foda nos filmes, né, cara? Assim, teve muita atriz pornô que... assim, da grande ala das atrizes pornôs aí, né? Ala. Da ala. A grande ala. Não, da, todas as atrizes pornô tem baiana, grande ala. A ala das baianas. Agora, as fodaças. Imagina o cara narrando o carnaval agora, a ala dos pornôs aí. Não, teve, por exemplo, a Aria Giovanni, teve a... Aria Giovanni é maravilhosa. A Silvia Sente, cara, todo esse pessoal aí veio da Penthouse, cara. Ô, Silvia Sente, um abraço pro Bart aí, que tá ouvindo a gente. Ah, deixa eu falar de outra revista masculina que eu encontrei na casa do Bart. Só uma coisa, e um abraço pra Silvia também, que deve estar ouvindo aí. Silvinha. O Bart disse que era uma revista masculina, eu duvidei. Fiz uma pesquisa na internet depois e confirmei que não era uma revista masculina. Eu tava lá fuçando nas coisas do Bart, né? Bart é um colecionador de quadrinhos, né, meu? Todo mundo que conhece sabe. Encontrei uma revista chamada Men's Health. Ah. Eu peguei a revista e ele já me tomou da mão. Eu falei, ô, Bart, fica frio, cara, que é camaradagem. Não sei o que. É da minha irmã. Não sei o que. Falou que era revista de homem. Aí fui ver lá, tem como deixar o seu bumbum saradinho. Macio. É, lisinho. Bart, você aí na Nova Zelândia, garoto. Viadinho. 97 formas de depilar seu ânus. É, como deixar seu ânus rosinha. É, Bart, você mesmo, garoto. Na época que a Penthouse saiu, ela meio que desbancou a Playboy justamente por causa da ousadia nas fotos, né? Pô, mostrava as ra, cara. Entrando na década de 70. Vem escrito na capa, mostramos a cara. É tipo a publicidade do cara, né, cara? Mostramos o que a Playboy não mostra, né, meu? No burn. Temos o cu, mostramos. We show the crack. Né? We show assholes. Ó, a propósito, cara... A gente falou de Playboy, mas a gente esqueceu de falar de uma Playboy. Uma que eu fiquei sabendo esses dias, e o alemão pode contar melhor aí, cara. Porque ele conhece muito bem essa pessoa. Ah, é verdade. Tem uma Playboy que o alemão conhece muito bem essa pessoa. É, fala aí, alemão, fala aí. Não. Teve uma prima que saiu na Playboy? Exatamente, cara. É sério isso? É verdade. Quero, quem que é tua prima? Não, vai pra comprar a prima do alemão é chamada Joana Prado. Casou com um lutador de vale tudo chamado Beatle Belfort, que teve a irmã sequestrada, né? Foi pela Joana Prado, ciumenta como era. O alemão me apresentou, eu larguei dela por isso. E aí, vai, por aí vai. Faz tempo já, foi em 1990. Hoje ela deve ter 90 anos, mais ou menos. É, eu tinha 9 anos quando que mês de 1990? Então, foi em setembro. Ela chama Mônica Fraga. Na época ela era atriz da Globo e tal. Fazia pequenas... Malhação? Tipo, a malhação da época era os Trapalhões. Muito bom. Tá, e ela saiu, cara. É, tá lá. Eu lembro que meu irmão colecionava, tinha várias. E tinha... E a gente nem sabia que era prima, depois ficou sabendo que aquela era a prima famosa, entendeu? É quase um louco, cara, é quase tabu, né, cara? Mas ela não frequentava tua casa, assim? Não, ela mora no Rio de Janeiro, cara. Mas chegou a conhecer ela já ou não? Não, pessoalmente, só a mamãe dela, que nem ela grande coisa. O que ela faz a vida hoje? Cara, não sei, meu, ela mora no Rio de Janeiro, nem conheço. Você tem o telefone dela? Tem um... Tem, peraí. Passa a mesinha dela. 021. É, aí ela vai ver a felina, cara. Ah, a propósito... Passa o perfil do Orkut dela, né? Tá rolando um boato aí que... Lembra quando a gente tava conversando sobre esse lance da felina, que podia ser um fake? Não. Com um programa lá no MSN. É, o fake webcam. Entendeu? Eu entendo de... Enganar as pessoas é meu trabalho, cara. Não, quando você falou isso aí, eu falei, meu, isso é fake webcam, cara. O Vinícius é o engenheiro social, cara. Só não espalha quem eu sou de verdade, hein, meu. Quero ver que eu sou desconhecido. Então, mas diz que é fake mesmo, assim. Tá rolando um boato de que Felino é o c... Na verdade, é um cara... Zé Pedro. Esse é Pedro, o nome. É o Varenga. Na verdade, é o Tony Tigrão. É um lance, tipo, Felina de c... Mas voltando ao assunto, né? Surgiu a Hustler. Essa foi aí. A Hustler é massa. Glande, Leflit. Glande, cara. Cara, inclusive assim. Até hoje a galera, né, mais conservadora e tal, tende a chamar o cara de vulgar, blá blá blá, blá blá blá, mas. Ele é científico, cara. É quase uma revista de medicina. Ginecologia, cara. Cara, muitas coisas bacanas saíram da Hustler, hein? Não tenho do que reclamar, não, cara. Algo como o quê, por exemplo? É. Não, fotos bacanas. Ah, assim, bom. Pensei que são matérias interessantes. As fotos da Hustler são... Ah, mas teve várias nos anos 90 aí, mas é que no Brasil é que a coisa ficou meio playboy, playboy, playboy, né, cara? No Brasil tinha status antigamente. Status, ele e ela. Status eu não cheguei a ver, cara. Ele a ela, status é anos 70, ele, cara. Ele e ela tinha mesmo. A ele e ela... Status é dos anos 70. Ah, status, bom, eu tinha algumas que me foi herdada de meu pai. Ah, era do seu pai? Eu achei que era do seu primo. É seu pai que passou pra você? Não, eu achei em casa. Meu primo me deu umas. Passou. Meu primo me deu umas, mas eu achei umas do meu pai, na verdade. Quem nunca achou alguma coisa pornográfica em casa, rapaz? Puta, já achei coisa pornográfica. Eu também. Não, já acharam muitas minhas. Eu já ganhei um presente muito bom. Eu quero ver quando o Felipe achar aquela G Magazine do Perna, velho. O que vai ser, cara? Do Vampeta. O Roger do Traje Rigor, né, cara? Eu comprei pela entrevista. Vampeta. Eu ganhei a da mãe de Proença, da minha mãe. Você ganhou a Playboy da sua mãe? Pera aí. Eu não tô entendendo também, cara. Pra sua mãe, mas tem proença, é isso? Ou também gostosa. Gostosa. Eu tô entendendo. Não, mas tem proença, não é Hortência, alemão. A Ele e Ela era uma revista, cara, que ela foi publicada na época pela aquela Block Editores, que era da Manchete. E que tinha várias revistas, tinha revistas semanais, blá blá blá e tal. E ela ficou famosa nos anos 80, porque ela pegou muita gente que hoje é famosa. Como, Xuxa. Como. Quem mais? Mas a Xuxa saiu primeiro na Ele e Ela e depois na Playboy? Foi. A Miriam Rios. Grande Miriam Rios. Luísa Brunet. Grande Luísa Brunet. Cara, outra coisa bacana, acho que na época das revistas de peso aí, né? Revista. G Magazine. Revista Dietas já. Corpo a corpo. Corpo a corpo é uma revista de vale tudo que tem agora, eu acho. Credo, cara. O cara fica rolando lá. Não, assim, uma das revistas da época das revistas famosas, aí ela tinha aquele lance de fórum com os contos e etc. Puta, é verdade. Então. A ele ela, a status também tinha no final tipo uns classificados, cara. Encontro de casais. Não, assim, pessoal, né? É igual hoje você vê nos Orkut da vida. É aí, tipo. Né? Orkut de antigamente, né? Dos anos 80. É algo como Find Singles em Garça. É isso, cara. Eu não sei porque o pessoal que tem um... Deve ter uns spy fudido no meu computador. Eu acho que eu moro em Garça, em Pompeia. Eu não sei. Porque os find singles são em Pompeia e em Garça, cara. Outra revista foda da época era a Private, cara. Que também era mais ou menos no a esquema... A Private era massa, velho. É, a Private também é produtora de filmes pornô e tal. Inclusive tem várias... atrizes fodásticas aí, né? Mas ó, as que mais me animaram na minha juventude são aquelas lá do B total, cara. De p***aria, mas de p*** mesmo, cara. Tipo aquela Brasil. É, Made in Brasil. Aquelas pequenininhas, cara. O negócio é essa. Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um órgão sexual feminino escancarado, cara. Cara, você via, não, dessas pequenininhas você via comoção no colégio, né, cara? Porque quando o cara aparecia com uma Playboy lá, o pessoal já tava... Mas quando aparecia com essas pequenininhas, cara, nossa, era... Ô, Fernando, mas você via comoção no colégio, é isso? Eu vi de comoção. Comoção, Alberto, amigo meu, a gente via junto essa revistinha, assim. Era o Fernando e o Bressani lá, né, cara? Ah, a linguiça do Bressani, cara. Vocês me lembraram agora da linguiça. Eu me lembro, assim, que você identificava pela quantidade de moleque ao mesmo tempo ali em volta de um círculo ali, né, cara? É, cara, era uma alegria. épocas de colégio que aparecia. Era tipo uma guerra de porra, né, cara? Não, cara, era nego tipo assim, ó, agendando pra emprestar. Não, você empresta pra mim, eu devolvo na terça, e no outro já pega verdade. Na quarta, já devolve. Páginas coladas. É, cara. E outra... Isso era um bom nome pra revista, né, cara? Páginas coladas. Mamba Bamba outra... é bom também. Verdade, verdade. Outra coisa que o Paulão tinha também era muito bom, cara. Fotos novelas soft porn, cara. Pô, eram bacanas. Uma mulher ficando uma jaca era... na b***, cara. E os enredos mais bizarros do mundo, cara. Você viu os enredos parados, você fala, cara, de onde o cara tem tanta imaginação, tinha cara? Era tipo um pornô em quadrinhos, cara, mas não era tipo hentai, assim, era... Tipo aquele Zéfiro. Não, era desenho, quadrinho, desenho. Turma da Mônica, Zéfiro, não era? Não sei o nome. Era Mônica, eu deixava, né, escondido numa lata em casa, cara. Numa lata! Uma vez eu entrei no meu quarto, minha mãe e minha irmã chorando de rir, velho. Uma vergonha, cara. Pera aí. Como que você achou minha lata, mãe? Ah, era uma lata imensa, cara. Nossa, eu imagino a mãe dele descolando as páginas. Imagina. Na verdade, ela tava rindo porque tava junto com toda a maconha que ele guardava. Se liga, a mãe dele pegou... Toda a maconha que ela guardava. A mãe dele pegou e deve ter colocado no fogo, tipo pra tirar cola de carta, assim, velho. Numa porra, velho. Deve ser coisa mais nojenta, cara, do mundo. Não homenageava os quadrinhos, mas eu tinha explodido porque... Mas nessas horas é melhor levar uma bronca, né, cara? Ah, Fernando, eu fiquei sabendo que você gozava nos peitos da revista, vai. Gozava? Cara, depois, né, de todo esse tenebroso inverno aí das revistas masculinas, cara, eis que chega uma que foi a salvação, que foi a revista Sexy, cara. A Sexy foi legal, hein, cara? Aliás, é legal, né? É legal. Sexy. Por que Sexy é legal? Porque Sexy é científica, é ginecológica. Cara. Não tem frescura, né, cara? Não, vai mostrar os pênis, então vai mostrar a Eu acho que a Sexy é o meio termo, cara. Porque se você comparar a Hustler com a Sexy, assim... Não, mas a Hustler tem cena, né, não, cara? Não, mesmo as que não tem, tipo, né, cara? A mina tá fazendo abertura, pá. Pega a mina que faz ginástica olímpica lá, meu. A mina chuta o teto, sabe? Dá aqueles... Mas a Sexy tem essas coisas também. E eu vi uma das melhores reportagens jornalísticas da minha vida na Sexy, cara. Que é uma reportagem do um jornalista chamado Alex Sonic, cara. Que ele... Não, é essa mesmo. Que ele foi entrevistar, tipo, nada a ver. Ele foi entrevistar a Doris Guiz. Doris Guiz. Manja? E... Não. A Doris Guiz, cara. Vocês não lembram da Doris Guiz? Planeta, se eu não me engano, no começo. É, no início. Tipo, tinha um programa chamado Doris para Maiores. Doris para Maiores. Isso, é essa mesmo. Aí, cara, ele foi entrevistar a menina e tal, e no fim das contas, no fim da entrevista, ele acabou comendo ela. E aí ele tirou umas fotos dela e escreveu toda a reportagem com a entrevista e depois, depois que transou com ela, contou como é que foi, entendeu? E ele falou que foi bom ou não? Foi legal, cara. Ah, menos mal. Né? Ela tá viva ainda, cara? Tá viva ainda. Então, o lance da Sexy, ginecologia da Sexy... Depende da fama da modelo também. Quando posa as figuraças lá, as figuronas não geralmente não detona muito, né, cara? Posava as garotas que iam na banheira do Gugu. Vixe, cara, Luiz Ambiel. Eita, mulher boa, hein, rapaz? Beleza. Eita, mulher. Bonito. Gostosa, cara. Ê, lá em casa. Bonito. Ô, vou falar de modelo da Playboy, mano. Vou falar aqui. Quem lembra daquela cena da Sheila Mello dando uma c*** no p*** do Van Damme? Vinícius, na sua opinião, então, quais são as capas mais fodaças ever e blá, blá, as mais fodaças? Bem, assim, de cabeça, agora, sem ver lista nenhuma, eu lembro da Karina Bach, da Tiazinha, uma delas, eu não sei qual exatamente, das Paniquetes, ó, vou colocar até em ordem, primeiro as Paniquetes, depois a Karina Bach, depois a Tiazinha e em quinto as outras 100 edições. Ó, eu gostei da Hortência, gostei da Vera Fischer, achei demais. É a ida do vôlei, mas a Hortz e a Claudio Hanna, primeira edição também, gostei muito. Mas não tem muita diferença da primeira e da segunda, né, cara? É só a idade, né? Os cabelos brancos. Muitos cabelos brancos. E pra você, Paulão? Cara, qual que é a p mais gostosa que tu na sua p? Eu coloco aí na minha lista. Eu coloco na minha bunda. Ah, nem a pau, Juvenal. Ah, como eu já falei, a Simone, apesar do alemão falar que tá entre as cinco piores. Não foi eu que disse, não foi eu que disse. Me deu muita alegria na minha adolescência. Foi eu que disse. Mas peraí, peraí. Antes de você passar a sua lista aí, Paulão. Qual que é o critério que o cara usa pra escolher, pra dizer assim, fazer uma lista das piores, cara? Pra mim é que mostra menos ginecológico é pior. Ó, eu conto isso também, por exemplo, a da Fran, a da Marisa Hort, eu colocaria entre as piores, meu. Porque são... A da Marisa Hort foi ruim mesmo. Foda. E eu não acho que ela zona também, cara. Mas você viu a da Fran, cara? Cara, a Marisa Hort, desculpa, mas a Marisa Hort pode reparar, cara, quem tiver revista. Por ela ter os peitos caídos, cara, quando aparece os peitos dela de frente, ela tá com esse braço levantado. Verdade, cara. Dando tchau. Verdade, esse detalhe eu não tinha. Oh, uma revista, verdade, uma revista que todo mundo esperou e não saiu nada, foi a da Grazi, né? Matza Feira. Não saiu nada, não tinha nada na revista, ela saiu de roupa, né? Eu mesmo não. Ele viu a porque ver. Não teve nem repercussão, não teve. Né? É, alemão, você viu a contigo da Gazi, eu acho, alemão. Da Gazi. Mas, é por isso que eu gosto da Karina Bach, que a da Rita Guedes é muito bom também, meu. Ah, eu quando essas minas saem na Playboy, eu torço pra que elas saiam na sexy, cara. Porque se você pega as fotos, por exemplo, da Maria Alexandre, cara, as que saíram todas na Playboy, compara com as que saíram na sexy, cara, que pariu. Não, cara, eu acho que a gente devia fazer uma campanha, tipo, viva celebridade, né? Lado B. Porque elas mostram na sexy, cara. Pode crer. Devia ser um nome em inglês, ó, o nome da campanha, né? Show, cara? The crack. Bring your crack. Cara, é a Simone. Juninho Bill. Cara, Simone, Jairzinho, Toby, Mike. Na ponta esquerda. Fábio Júnior. Pereira, Joca, Baleia. Nunes. Grande Nunes, cara. E no gol, nada mais, nada menos. Quem que era o goleiro? Ronaldo. Ronaldo. Ó, teve uma que causou polêmica, cara, da bandeirinha. Vocês viram a da bandeirinha? E ela é gostosa, hein? Eu vi, mas as fotos eu não gostei, não, cara. Ô, louco, eu gostei, velho. Cara, eu não gostei, eu esperava mais. Assim, as poses são fodas, mas as fotos são ruins, cara. Outra polêmica... Ah, é, tem peito de duas mulheres, o alemão diz aqui, ó. Que parece que fizeram uma photoshopagem geral. Cara, e aquela... Daquela mulher que saiu sem umbigo, cara. Sem o quê? Sem umbigo. Sem cara. Umbigo. Photoshop apagou o bico da mulher. Eu entendi, sem o bico, cara. Eu falei, ô louco. Então, mas se você pegar a penúltima BBB que saiu, a Josi, né? É, na capa, dá um blur nos bicos do peito dela, cara. A Josi é bem cavalona, mas tem uns bicão violento, hein? Então, mas... Olha aquelas mulheres que... Parece um caminhoneiro falando... Nossa, bicão do cara... Tosco! Outra polêmica foi na sexy, né? Eu falo sobre isso, cara. Hambúrguer, que parece um alface no meio do lanche, né? Eu acho que parece um alface no meio do X-Tudos. Ó, outra que causou polêmica, eu não sei se foi pra sex que ela posou pra Playboy, foi a tal mina do Richarlison. Falou que tinha uma namorada, não sei o que, pra desbandeirar, né, velho? A mina posou pra sex, mas na verdade... Não foi polêmica pra cima da mina, né? Não, é que a mina confessou, parece que namorava ele. Não se sabe se foi pra, pra namorar. Se foi só pra posar ou sei lá. Que ela foi. Era amiga dele da faculdade, né? E tal. Cara, a mina. Né, a mina confessar que era namorada. É estranho, né, cara? É bizarro, aí eu confesso, né? Ah, que estranho, cara. Na cabeça, né, cara? Tipo, cara, enfiou na cabeça dela no tonel de água. Confessa que você namora o bichário. Busca o saco 07. Ela é praticamente lésbica, né? Tá, mas faltou aí, Paulão. Você falou duas, né? Ah, não é. Ele falou só Simoni, a gente não deixa ele terminar. Simoni, vai. Simoni, eu coloco o Adriano Galisteu também. Puta, Mila Cristi é sensacional, hein, cara. Cara, é uma sardentinha que salva, né, cara? Nossa, eu acho um tesão nela, cara. Tá enferrujado que... É... A Luciana Vendramini, a primeira. Ó, deixa eu mudar minha quinta aí, que eu não lembro quem é. Eu lembrei agora, Viviane Araújo, meu, lembrei. Puta, meu, como é que eu pude cara, esquecer? Cara, a Gazetes disso? É a minha quinta, cara. A Gazetes é a Gazetes. Principalmente aquela mais peituda. Porra, vou fazer... Ô, o Banana Split é massa também, que viu, cara? Que Deus, picão! Banana Split... Desse tamanho, rapaz. Banana Rosa. Pô, vou fazer minha lista aí. Ó, o Fernando que gosta de banana, ele vai citar Banana Split, hein? Cito Banana Split, por favor. Minha lista. Primeiro lugar, sem dúvida, a Simoni, cara. Simoni maravilhosa. Depois a tiazinha, minha menina que ficou muitas tardes em casa. Sônia Braga. É, Simoni, tiazinha, Malu Bailo. A Malu Bailo. A Malu Bailo também me diverti com ela. E... A Malu Mader, cara? É. Carla Camurati. Viviane Araújo também é... É top. Ó, Viviane Araújo e a tiazinha estão em dois. Ela em casa. Viviane Araújo. Ela em casa. Ela em casa. Em quinto lugar é Marilyn Monroe, cara. Marta Rocha. Ô, peraí. Lembrei disso. Falou Rocha, eu lembrei da Ellen Rocha também. Ellen que... Rocha. Puta que pariu, nossa, é... Lembrei de Ellen também, lembrei de Ellen Ganzaroli também. Meu quinto lugar é Ellen Ganzaroli, cara. Que pariu. É legal, também é legal. Cara, é uma das morenas mais... Filha da p***, né, cara? É foda. Vai, Bruninho, manda bala. Em primeiro lugar, Paulão Duarte, Crasse A. Ô, Bruninho, vendo você aí, eu lembrei do... do Tonho da Lua, que me lembrou a... Ah, Rutinha! Me lembrou a Rutinha, que me lembrou a filha dela, que também tem que posar de qualquer jeito, meu. Carol Castro! Não, Carol Castro saiu. Carol Castro já saiu, mano. Não, a filha do Fábio Júnior e da Rutinha. Qual é que é o nome da filha do Fábio Júnior com a Rutinha, ô perna, porra? É Carol Pires. Carol Pires. Léo Pires. Nossa, a gente amadorou em geral agora. Um pior que o outro, cara. Segundo lugar, Xuxa. Xuxa. Xuxa. Meu, ele é pivete mesmo, cara. Ele é quase um necrófilo. Mara Maravilha. Louco. Ó, acabou o podcast aqui. Valeu, galera, que tá ouvindo. Deixa o cara fazer a lista, porra. Só que a Mara Maravilha é gordelícia. É. Cida Marques. Cida Marques. Já foi cinco, não? Não. É. Quatro. Vai lá. Cida. A Cida Marques é foda mesmo, hein? É. Ih, só viu quatro playboy na vida. E a Roberta Close. É impressão minha? Peraí, nosso sistema tá detectando uma chamada aqui, é isso mesmo? Fala ponto. Não diga alô, diga tosco chanchada. Eu não acredito. Diga tosco chanchada. Você... Sensacional. Você acabou de ganhar porra alguma. Caravana de onde? Caravana de onde, Priscila? Pindamonhangaba aí, sensacional. Priscila, responda aqui pra gente. Quais são as 5 melhores capas de Playboy? É, cara, com certeza a Cláudio Hanna. Aquela famosa, lógico, peluda. Vamos ver. A da Carla Trebes. Mas a primeira? A primeira, show de bola. Deixa eu ver qual mais. A da Xuxa. Falta duas, né? Duas. Falta duas. Pera aí. A Ana Carolina. O seu Jorge. Não, eu tava pra G, não foi? Ah, mas... O Frota não vale. Nem o Vampeta. Cara, não sei. Aquela primeira da... A moça que tava fazendo a novela no... Terci Gonçalves. Na Beija, lá, como que ela chama? Vai ter Proença. Isso, a Vai primeira hora dela... Vai ter proeza. Isso. Vai ter proeza. Vai, mais uma. E a última capa, uns 5 melhores capas. Nossa, cara. Ah, da Simone na boa também, cara. Gostosa, Simone gostosa. Aê, Simone gostosa. Deu pau. Olha lá, deu... Ô, louco, mano. É Priscila, de Pindamonhangaba. Você foi a terceira pessoa que colocou a Simone na lista, hein? Ela fez 8 anos, ela tinha parado de ganhar dinheiro desde que ela saiu do banho mágico. Não, novinha com os peitinhos em pé, cara, maravilha. Demo então, né, seca. Ela não aguentava mais não ganhar dinheiro, ela voltou pra Playboy logo que ela fez 18. Aí depois ela engravidou do rapper, que foi preso, né, cara? Triple X. Ô, Priscila, muito obrigado por ter participado. E chegando em casa eu te ligo, tá? Tá bom. É, o Bruninho tá aí? Tá. Fala pra ele que agora eu tenho o Spock. O Spock? Pra fazer inveja pra ele além do Darth Vader. E uma nave do Star Trek. Ah, vai te lascar. Ah, ela comprou um Spock, uma nave. Uma nerd, uma nerd. Então você é uma nerd. Você é uma Trekker, então. Uma nave do Spock ou do uma Star Trek? Spock do Star Trek. É. Ou do Star Wars. Oi, fala... Que comprou do Stallone. Ó, ô Priscila. Fala que tem que desligar, Fernando. É, eu tenho que desligar que minha namorada tá ligando, mas chegando em casa eu te ligo, tá, amor? Beleza, amor. Beijo. Amor. Mas liga pra tua namorada também, pra ela não ficar com ciúmes. Tá, pode deixar, beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Sensacional a participação dos ouvintes aqui ao vivo e aí. Cores. Não, cores. O ouvinte já tá ouvindo, já tá dando a resposta, já tá dando, né, pitaco, cara? Já, o cara, ela não, ela não concordou com a minha opinião sobre as capas, já ligou na hora, tava ouvindo ao vivo, é claro, nosso tosse chanchado. Ó, e você que tá ouvindo, quer dar opinião, liga pra gente, 14. Você que tá ouvindo aí, quiser ligar, dá sua opinião aí. Opa, pega aí, tem alguém na linha? Tem alguém? Tem, eu vou atender aqui. Atende aí, Fernando. Ah, é verdade. É verdade. O Perna vai fazer a lista dele na frente da própria esposa agora, hein? Ué, cara, eu sou um apreciador, né? Eu também acho, tá também acho. Então faz logo aí a lista. Eu acho que a Playboy é no, nada mais, nada menos que um artista. Você falou que ia fazer só da Hunter e da Sexy, cara. E agora, qual é? Eu vou fazer da Black Tail, as Big Ass. Holes. E... Holes. É. Ou like Holes. Tranny Assault. Vai, Perna, manda bala. Cara, eu acho que em quinto lugar foi a... Tá com vergonhinha. Acho que a Débora Seco. Qual? Aquela já tava cavalona ou... Não, aquela tá de loira lá, cara. Aquela... Acho que é a segunda. É, eu acho que é a do meio mesmo. É, porque ela teve uma que ela pintou o cabelo lá, tá com... Em quarto lugar, acho que foi a Banana Split. Pô, a Banana Split é fega mesmo. Terceiro lugar, as Malandrinhas. Segundo lugar... Cara, difícil, bicho. Segundo lugar... Tempo. Acho que é Malu Bailo, cara. Malu Bailo era legal. E a primeiríssima, cara... Olha, eu acho que a primeiríssima... No momento, eu acho que eu vou na... Ah, eu também vou, cara. Eu não sei o que é, mas eu vou também. Ah, eu também. Não, parceiro, cara. Não, na primeiríssima, acho que eu vou na... Roberta Close. Não, na que bola. Mais vendeu no Brasil mesmo, que foi a Feiticeira, cara. Feiticeira? Ah, foda com isso, rapaz. A Feiticeira aí foi... A primeira foi muito foda, cara. Cara, pra terminar o programa e o episódio e tal, eu gostaria de colocar uma pergunta pra vocês interessante. Não, que não é assim... Com o advento e evolução da internet, cara, qual é o futuro das revistas adultas, cara? Vocês acham que ainda vai continuar circulando? Cara, eu já tenho ideia. Você vai entrar lá no site da Playboy, vai acessar as fotos, na hora que você estiver olhando a foto, vai aparecer uma janelinha do lado, como se fosse do MSN. Como assim, sei lá, Débora Seco quer se tocar para você. É. Entendeu? Daí você vai clicar ali... E eles vai Débora Sekingar. E eles vão ganhar. Eles vão ganhar tipo Google AdSense, cara. Vai ser assim. Cara, mas a Playboy norte-americana, ela lançou, inclusive pros nerds de plantão, foi feito em Silverlight, o site, que tem todas as capas aí desde 1950 e tantos, aí que foi quando saiu a Playboy, se você quiser acessar. Não, então, lá. Mas eu digo assim, se vai continuar tendo a revista impressa. Ah, daí vai morrer, cara. Cara, você vê, tipo. Na internet você vê que já tem jornal americano e tal, que os caras já pararam de fazer o jornal impresso, tem jornal online, mas... Cara, vai ser assim, ó, você vai entrar, você vai poder experimentar o sexo com a mulher que tá na revista. Vai ter um dispositivo que você vai colocar o seu pênis dentro, ele vai simular o sexo com a mulher, cara. É, o dispositivo é o mesmo que você coloca o disquete, né? Power Globes Renatão! Como diz que aí vai ter o Power Glove do Renatão USB pra você colocar no seu computador. Mas aí, você vai ter que desligar os coolers do computador, né, cara? Porque tem que ficar quentinho lá dentro. Cara, não, mas eu ia falar uma coisa aqui interessante. Pelo menos as páginas de revista não estariam mais coladas. Porém, mas o teclado. Porém, o mouse. Mas eu. Mas falando sério, cara, eu acredito o seguinte: que a pirataria de revista nunca vai acabar, mesmo online, a galera que. Um paga e distribui depois pra todo mundo, isso nunca vai acabar. Mas eu acho que as revistas masculinas, elas têm que se adaptar à nova mídia, cara. Mas sabe quem tem que se adaptar também? A gente tá evoluindo com as revistas indo pra internet, porque a maioria das pessoas que eram destros, agora são ambidestros. Próximo episódio do Tosco Chanchada Podcast. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Porque ela não deixa o nosso filho nascer. Pare de tomar a pílula. Todo mundo, pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Porque ela não deixa nosso filho nascer. Cara, o Dar José é mestre, cara. Mas eu ainda continuo achando que depois que o Luiz Caldas virou metal, ele é fodaço, cara. E eu mas continuo ele, achando que tem que tomar no cu, cara. O Luiz Caldas é um fake do caralho, cara. Cara, na verdade ele é o rei do fricote, cara. Mas ele é um que vale. Mas, cara, mas ele é um fake, cara. Não, ele é docica. Não, isso aí é Beto Barbosa, rapá. Eita, não foi peita, vai ter que pegar, viado. Tosco Chanchada Podcast.